Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. É, só uma pausa que o meu programa aqui tá falando pra eu salvar. Mas já vou começar, já nem toca esse violão, já vou começar a voltar aqui. Já solta a porra desse violão. Calma lá. Gávea Estática. Olá pessoal, começa agora mais uma Gávea Estática. Eu sou o Diego, tô aqui com o Fábio, Dr. Fábio, desculpa. Ah, agora sim. E aí, Tra? Com a Fabiana novamente. Oi pessoal, tudo bom? E o nosso novo convidado da vez aqui, o Márcio. Salve galera, tudo bom? Também conhecido como Step, né? Que o pessoal não pôde vir, ele tá substituindo. Eu sou aquele cara que vai tapar o buraco, no bom sentido, viu? Olha só. Olha lá. Beleza, então, hoje a gente vai falar aqui um assunto que vez por outra a gente toca, né? Gávea Estática, que é de comportamento online, né? Depois que o Fábio entrou no antro de brasileiros revoltados, não foi, Fábio? Daquele dia não, fatídico. Não. Brasileiros revoltados, não. De coxinhas analfabetos, né? Essa é a questão. Conte sua experiência, Fábio, vai. Só tem uma estática inteira sobre esse assunto. Sobre mas, isso. Só relembrando mais ou menos o que foi que aconteceu, Fábio. Faz um resumo aí. De cara, eu seguia Luciano Pires, né? Gostava do podcast dele. Chegou um momento, falando por coisa mais recente, que eu tive que descurtir porque não dava mais não a página dele. Mas na época eu acompanhava a página dele e ele fez uma pergunta lá. Era alguma coisa sobre essa galera que se junta pra fazer tipo as miliciazinhas, né? Pra dar porrada em bandido, não sei o quê. É coisa que vai e vem e aparece de novo, né? É. Eu não sei se é milícia o nome. Tem um outro nomezinho, né? Pessoal que... Ah, é, justiceiros. É sempre a coisa mais romantizada, né? E eu perguntou lá o que as pessoas achavam na página dele. E eu expliquei a minha opinião lá. Disse que não era legal, né? Que isso é papel do Estado, segurança pública e tal. Que garante que um grupo de justiceiros não vai achar que eu sou um bandido e dar porrada em mim. Assim, cometer esse tipo de coisa. É, e fui embora, né? E assim, meia hora depois eu voltei lá e tinha assim, sei lá, 200 comentários respondendo o meu comentário lá. Nossa. Inclusive ameaças de morte. Ameaças, né? De morte, inclusive. Caraca! Mas isso foi no Facebook? No Facebook. Foi na página do Luciano Pires no Facebook. Uhum. Então, aí... Foi no começo daquela polarização, né? Que hoje tá bem proeminente agora. Uhum. Então, é coisas desse tipo, assim, que a gente às vezes fica se questionando até que ponto o ser humano é racional. E eu não falo isso querendo dizer, ah, eu sou foda. Não, é todo mundo mesmo, sabe? Eu acho que uma coisa que aconteceu comigo recentemente, eu até comentei com o Fábio, foi semana passada, eu acho, que um cara, ex-colega de turma, sei lá, de escola, ele postou lá no Facebook uma notícia falsa. Agora, você lembra qual que era, Fábio? Que era, eu acho... Pô, cara, era daquela policial que matou o assaltante na frente da escola. Foi, acho que foi. Ah, não, foi da Marielle. Foi o negócio lá da... teve esse também, mas era o outro, né? Que o cara colocou uma daquelas... Aquelas postagens no Facebook que você bota uma frase, assim, dando ênfase, né? Que era tipo assim, ah, foi descoberto o assassino da Marielle e ele não é branco, não é PM, nem nada. Ele, na verdade, é favelado ligado ao tráfico. Por que que a mídia não fala mais nada agora, hein? Eu lembro disso. Aí eu simplesmente coloquei no Google, assim, né? Deixa eu ver isso daqui. Aí caiu no boatos.org dizendo, não, isso daí não é verdade. Não tem nenhuma prova, não tem nada. Aí eu respondi o cara, não, isso é fake. Geralmente esse tipo de coisa, quando você posta, você recebe um monte de resposta logo em seguida, né? Uhum. Aí passou, sei lá, a tarde inteira, não recebi nenhuma postagem. Eu disse, ué, que estranho, né? O pessoal do Facebook tá tão quieto, né? Aí eu fui olhar lá, o cara simplesmente deletou meu comentário, sabe? Uhum. Aí eu fiquei pensando, caramba, como assim? E eu acho que se eu postasse um negócio desse e alguém me falasse que era fake, eu ia ficar com vergonha, eu ia deletar a postagem, né? O cara não, ele deixou a postagem dele lá, mesmo sabendo que é fake, e sei lá, e quis seguir a vida assim, sabe? E eu fico impressionado. Aí isso cai até em outra parada que, vez por outra, eu vejo... É, minha mãe costuma falar muito isso, mas muita gente fala também, que é uma grande falácia, né? De, tipo assim, pô, fulano falou um negócio desse, mas engraçado, uma pessoa com estudo, é uma pessoa... Cara, isso não tem nada a ver. É porque, no fundo, o objetivo dele era só denigrir a imagem da pessoa. Ele não queria saber se era verdade ou mentira. Eu acho que ele queria que aquilo fosse verdade, entendeu? E ele, quando você coloca um negócio dizendo que não é verdade, a pessoa fica, acho que, não sei se é decepcionado, simplesmente ela não quer acreditar no que você tá falando. Eu acho que a coisa que menos importa pro hater é a verdade, na verdade. Quer polemizar, quer atingir e ferir a pessoa que ele tá odiando. É, mas eu não gosto nem de dizer que é hater, cara, porque eu acho que isso é um comportamento bem normal, na verdade, sabe? Ele não respondeu porque não tem argumento. Ele também foi no Google pra ver se era mentira, entendeu? Se fosse verdade, ele teria respondido. É, realmente. Isso passa muito pelo... aquilo do cara ganhar... tá certo, sabe? Eu estou certo, meu argumento é o melhor. Se alguém vem com fatos contradizer, me sinto como se fosse rebaixado, assim. Uhum. Eu acho que passa muito por isso também. Esse caso específico quando essa a vereadora, ex-vereadora, né, agora, Marielle, foi assassinada, cara, foi uma enxurrada de fake news, né, naqueles dias ali. Foi. Era coisa no WhatsApp, era um traficante lá na favela dizendo, não sei o que, você recebia isso, as pessoas compartilhavam, teu tio, teu amigo. E gente, como você falou aí, gente que você acha que tem alguma instrução, né, compartilhando esse tipo de coisa, gente que estudou contigo, pô. Esse cara sentava do meu lado na escola, como é que ele pode estar compartilhando e acreditando nessas bizarrices? Cara, é meio assustador, sabe? É, eu mesmo tive amigos em grupos de WhatsApp que compartilharam essas coisas aí. Vai discutir com esse povo, tem discussão, os caras... É. Mas eu até fico quando falo esse tipo de coisa, dizendo, que quando o Márcio falou, ah, o hater, assim, eu falo, não, é melhor não botar o rotular nem nada, porque esse tipo de coisa, eu acho, às vezes a gente até tá sujeito a fazer um negócio desse. Como eu falei antes, eu acho que o ser humano não é racional, tá ligado? Como a gente às vezes acha que mas é. Mas acho que isso é muito uma fase de internet. Eu já discuti muito no Facebook, assim. Quem acho que isso nunca, né? É, acho que isso foi uma fase de todo mundo, entendeu? Tipo, que era uma coisa nova, era um lugar onde você podia trocar uma ideia. Mas aí foi ficando muito tóxico. Mas tem essa diferença, né? Tipo, o Instagram todo mundo é feliz. Isso. Aí no Facebook o povo é tudo louco. Eu não sei o que acontece. Eles acham que lá eles podem falar o que quiser, né? É, virou um palco de discussões, assim, bizarro. Virou, assim, não sei o que foi que aconteceu. Cara, o que acontece também é que isso que a Fabiana falou, isso aí não é... não é algo que aconteceu ao acaso. Essas redes sociais, elas são modeladas para que esse tipo de coisa aconteça. Até por isso que, vez por outra, a gente vê notícias, assim, de alguém que, sei lá, que faz comentário praticamente nazista, né, no Facebook, no Twitter, e a galera, no máximo, dá um puxãozinho de orelha, né? Porra, isso é pro cara ser preso, né? Uma parada dessa, né? Mas O puxão de orelha pior são os likes que esses comentários têm. Também. Aí você fala, mano, tá todo mundo, concordando. O racismo é muito louco. Não, o negócio do Fábio mesmo, né, pô? Ameaça de morte, cara. Uma pessoa dessa, no mínimo, era pra simplesmente não poder mais usar aquela rede, né? Mas isso meio que interfere com o negócio dos caras, né? Pô, eles não querem que você saia da rede, né? O que chega a ser contraditório a parada. É incrível que, apesar de tantas denúncias, porque você pode ir lá denunciar e tal... Ah, isso, velho, aconteceu isso comigo, inclusive, agora que você falou, lembrei. Ah, agora não vou lembrar o que é que foi, eu vi algum vídeo, alguma coisa que era... assim, era uma trollada que alguém fez, não sei se era com um filho, com alguma criança, sabe? Eu não lembro o que era, se... Era alguma coisa que zoava a criança, sabe? Não era nada assim, meu Deus, que agressivo, mas eu achei meio zoado, sabe? Eu não curti isso. Aí eu fui reportar o post que a pessoa fez, né? Aí eu fui lá, por que isso é ofensivo? Aí eu fui marcando cada coisinha, né? O mais próximo que eu achei lá foi que era bullying, sei lá, marquei alguma coisa desse tipo. É, porque tem umas opções bem limitadas, né? Assim, ele não deixa bem você... ruim. Às vezes você não consegue esclarecer o que é que você tá achando ruim naquele vídeo, né? Aí eu botei, acho que era bullying. Aí passou um dia, o Facebook me responde falando assim, a gente fica muito... A gente leva muito a sério a sua opinião. E realmente, aqui, ó, olha só algumas práticas pra você poder evitar esse tipo de coisa. Tente excluir a pessoa. Não, cara, eu não quero excluir a pessoa. Eu quero que esse tipo de postagem não seja permitido, né, cara? Ou pelo menos seja levado em conta que, pô, será que isso tá certo mesmo? Sei lá... Aí o Facebook meio que interpretou que eu tinha sido vítima de bullying, né? Aí disse assim, lamento que você foi vítima de bullying. Não, cara, não entendeu totalmente errado. Procure uma ajuda profissional. Zuckerberg. Eu disse, porra, isso foi um computador que me respondeu, né? Não pode ser um ser humano que me respondeu. Porque... Acho que é um sistema automático. Eu já fiz muita denúncia, assim, de postagem, tipo, postagem de coisa nojenta, tripofóbica, porque eu odeio esse tipo de postagem. Meu Deus do céu. Aí eu sempre... bloqueava as postagens da pessoa pra não ver mais a postagem, porque o Facebook tava cagando, entendeu? A pessoa ia continuar postando. Mas a única vez que eu denunciei e deu certo era que apareceu pornografia. Do nada, assim, sabe? Tipo, era, sei lá, Candy Crush. Aí tava um homem e uma mulher lá pelado. Aí eu denunciei. Foi a única vez, mas teve um retiraram? Tirou. Porque é bem raro eles retirarem as coisas, né? É porque eu acho que ele tava muito explícito. É, não, eu acho que pornografia, acho que é a única coisa que o pessoal realmente leva a sério, né? Até violência não leva tanto, mas pornografia... Sabe uma coisa que eles levam a sério também? Propriedade intelectual. Se você colocar um vídeo, sei lá, com uma música lá no fundo, eles bloqueiam aquela... É verdade, isso ficou mais rigoroso. É uma coisa que vai melar pro lado deles, né? Por isso que eles se preocupam tanto, né? É só por isso. Existe, assim, um limiar, assim, entre a trollada de internet e o preconceito real. Eu acho que as pessoas acabam por maquiando o preconceito com essa tal da trollagem, entendeu? De zoar. Isso me lembra muito o caso dos brasileiros lá na Rússia, trollando a moça lá. A russa, né? Nossa, isso deu uma polêmica, isso deu o que falar. Mas pelo menos tá gerando polêmica, né, cara? Pois porque é. Porque eu acho que, sei lá, umas duas copas atrás, o pessoal... Porra, isso era coisa que eu poderia muito bem estar tá rolando no programa lá do Pânico na TV, sabe? Uns tempos atrás. Sim, talvez sim, não falando aquela palavra, né? Mas algo muito parecido. O que acontece hoje em dia é que as pessoas... Muitas pessoas não ficam caladas. Aí vem uns imbecis aí, que tem seus programas aí submetidos a liberais, é o politicamente correto que está arruinando o humor, não sei o que, não sei o que. Cara, porque antes as pessoas sentiam aquela ofensa e ficavam caladas, cara. Hoje em dia as pessoas falam e reclamam. E é bom que isso aconteça mesmo. Isso é muito importante, cara. É. E eu falo assim, é muito importante, inclusive, pra... Sempre vai ter uma pessoa totalmente ignorante, que não vai nem querer ouvir o que a outra pessoa tá reclamando. Mas isso das pessoas hoje em dia estarem falando tanto, é coisa que abre o olho de muita gente. Inclusive, eu já falei várias vezes, né? Nossa, e eu demorei pra me tocar que eu era homofóbico, cara, sabe? Eu se falasse isso pra mim antes, eu não... Eu ia falar, pô, o pessoal que é fresco, blá blá blá, né? Até um dia que é engraçado que você tem um podcast, depois de um podcast que já tem vários anos, aí você nota as coisas que você já falou, né? E à medida que você vai vendo as pessoas respondendo, porque eu sempre vivi num lugar que as pessoas pensavam muito parecido comigo, né? E isso é uma grande armadilha, e acho que é por isso que a gente vê tantos ex-colegas, né? Que tá comentando, né, Fábio? As pessoas que estudaram com a gente, tanta gente falando as atrocidades hoje em dia, talvez o pessoal não abriu tanto a cabeça assim. Eu não gosto de falar muito isso, que fica muito pagando de desconstruidão, não é isso, é realmente que às vezes as pessoas são assim simplesmente porque não viu muita gente reclamando simplesmente, sabe? Cara, e não saiu daquele, infelizmente é isso, né? O cara não saiu daquele ambiente, né? Ele nunca saiu dali e fica tipo uma caixa de ressonância, né? Sim. O cara, por exemplo, nunca saiu de Maceió pra ver como é que as pessoas pensam em outro lugar, entendeu? Maceió, porque a gente nasceu lá, a gente cresceu lá. Uhum. Entendeu? E aí, às vezes eu vejo umas coisas dos colegas falando e é muito esquisito, cara. É muito esquisito você imaginar que alguém pensa daquela forma, sabe? Tão próximo, né? Tão tacanha, né? É próxima e distante ao mesmo tempo. É, né? Exatamente. Acho que a questão, assim, do preconceito é que, tipo, antes, como as pessoas deixavam isso acontecer, era mais comum você usar, tipo, de expressões preconceituosas, homofóbicas, porque, tipo, você não era reprimido, punido. Então, a sociedade, ela foi evoluindo, assim, a meu ver, moralmente, e hoje em dia as pessoas culpam essa geração de, essa geração é mais sensível, a geração é mais Nutella, mas eu acho que não, acho que, tipo, vai aumentando a capacidade da gente compreender o outro como ser humano, a liberdade do próximo, e isso é um tipo de evolução, assim, a meu ver. Você vai ver, sempre que tiver alguém reclamando disso, de falando que, pessoal sensível, não pode fazer uma piada, essa pessoa nunca é o alvo da piada, né, cara? Isso. Nunca é o alvo dessa brincadeira, ele é, né, sempre cara? O privilegiado da situação. Mas, porra, assim é fácil, né? Assim é muito fácil, né, cara? Acho que a única coisa que o pessoal falava de mim às vezes, sei lá, porque eu era muito mais branco que o restante lá da turma. Isso já me incomodava. E, caralho, me sempre chamava de branco, de cara mais branco, sabe? Eu não tenho ideia do que as pessoas escutam por aí, sabe? Eu vou falar que o pessoal é fresco, cara. Se eu me importar com coisa muito mais branda, sabe? Ah, esse negócio aí que você tá falando, a moça que limpa aqui em casa, falou assim que ela chegou a pedir pra mãe dela a dispensa da educação física porque ela tinha vergonha de ser branca. Oh, todo Deus. Mundo zoava, sofria bullying. Cara, mas é aquilo, né? Esse aí é um argumento, né, que tem uns imbecis que usam também, né? Falar do racismo reverso. Mas veja só, muito provavelmente não, nunca vai acontecer com você, Diego, por exemplo, como exemplo, de alguém tá indo na mesma calçada com você e atravessar a rua. Sim, com certeza. De você ser preterido no emprego por causa da sua cor, né? E é isso que as pessoas não entendem, e é justamente quem fala isso é o que vocês falaram aí, é a pessoa que nunca é alvo das brincadeiras, né? Nunca sentiu na pele de fato o que é você ser uma minoria excluída, né? Sim. Esse negócio aí de emprego, vocês também nunca vão sentir, tipo, perguntar pra você, ah, mas você já mulher, teve né? filho? É. E não te contratar porque você tem filho, sabe? Sim. Ah, você pretende ter filho, né? Não, não pode nem ser. Uma das entrevistas de emprego que eu fiz aqui, eu até tava perguntando pra ver se isso. Será que isso é uma prática normal? Se foi só nessa empresa? Ou se isso é legal? Sei lá, que tinha um questionáriozinho que a gente tinha que responder. Aí tinha lá pra um campo, que era pras mulheres, né? É, colocar a data da última menstruação. Eu disse, cara, eu acho que não pode, né? Não pode ser. Sério? Pode isso, a cara. A minha pra fazer processo seletivo teve que fazer exame de sangue. Pra que você faz exame de sangue pra entrar na empresa, meu? Pra saber então, se você tá grávida. Então, deve ter drogas também, né? Se tem algum, talvez, né? Eu tenho, mas eu acho que não é um exame mais a fundo, assim, sabe? É meio básico, é pra ver se tá grávida mesmo. Se tá grávida mesmo. Uhum. Tem umas colegas minhas que estudaram comigo, que elas, umas duas ou três, moram na Alemanha. Elas casaram lá e tal. E elas falaram que lá é bem parecido com aqui, assim, essa questão de preconceito de gênero na hora de escolher candidato pra uma determinada vaga e tal. Mas diz que lá, uma lei, eu não sei como é que funciona, que, por exemplo, numa entrevista de emprego, tem que ficar um cara ou uma mulher, uma pessoa responsável por essa questão de gênero. Então ele fica olhando se na entrevista, o entrevistador ele não faz nenhuma pergunta desse tipo constrangedora, né? Que leve pra... Ah, tipo um juiz, assim? Não é bem um juiz, é tipo uma pessoa pra regular aquilo ali, né? Uhum. E se a empresa, né? E na verdade ele é um funcionário da empresa, né? Toda empresa tem que ter essa parte, esse departamento que cuida disso. Então, dependendo do que acontecer, né? A empresa pode ser até multada se fizer esse tipo de pergunta aí. Ah, quando foi que você menstruou a última vez? Que é uma pergunta completamente invasiva. Não, o mais bizarro foi que, justamente aquele negócio, né? Eu não sou mulher. Eu, quando vi isso, eu... Ok, sabe? Deve ser normal, sabe? Eu nem questionei, porque eu não sou mulher, né, cara? Uhum. Mas o mais pra frente, agora, já, sei lá, uns 5 anos depois que isso aconteceu, que eu tava até falando com a Evie, eu disse, nossa, eu acho que isso não pode, né, cara? Que é aí que eu me toquei. Talvez todas as meninas que estavam lá fazendo a entrevista achasse bizarro aquilo, né? Como a gente não tá dentro daquele alvo do preconceito, do racismo, seja lá o que for, às vezes a gente não tem noção, simplesmente, né? É até uma pena, né, que a Laura não pôde participar, que ela tinha falado em off, né, que a Laura ia participar aqui, com a mulher negra já ia ter até outra camada de já ia discussão. Ter muito mais histórias pra contar. Aí, por exemplo, lá em Maceió, eu sempre tenho que tomar muito cuidado pra falar essas coisas, pra não parecer que eu tô dizendo de racismo reverso, esse tipo de coisa, mas é apenas uma impressão, né, que pro argumento. Mas o que eu ia comentar é que já aconteceu de eu entrar em um ambiente que a grande maioria das pessoas eram negras, e eu parecer que eu estava sendo destoando muito, né? Até o momento que eu pensei, caramba, mas eu tô nesse local aqui específico com essa impressão, né? As pessoas negras, cara, em todos os lugares são assim, sabe? O tempo todo, né? O tempo todo. Aí você quando para pensar, cara, naquele microcosmo de uma vizinhança que eu fui, nenhuma rua que eu passei, que as pessoas parecem que ficaram me olhando, que às vezes nem ficaram, às vezes é coisa da minha cabeça, ficaram olhando ali, eu disse, cara, isso foi o suficiente pra mim incomodar, sendo que pra aquelas pessoas, aquela é a regra, tá ligado? É muito difícil você ter, e eu não, mesmo que eu tenha tido esse estalo, mesmo assim eu não vou ter noção nunca, porque eu não sou negro, sabe? Aí que vem o lance da empatia, né? Às vezes não é fácil você se colocar no lugar da pessoa, né? Por mais que a gente pareça bonito, dizer eu vou colocar no lugar da pessoa, é difícil você fazer isso instantaneamente, porque o ser humano ele é individualista, né? Tipo como o Diego falou, ele foi se importar 5 anos depois que ele foi, sei lá, bateu ali na mente. E sem contar que é meio impossível você se colocar 100% no lugar do outro. Eu acho que a empatia 100% não existe também, sabe? O que eu tava comentando em um outro programa com o Fábio, que dando um exemplo bem grosseiro, né? Das mulheres sofrendo cantada na rua e tal. Como é que um homem se coloca no lugar disso? Não dá pra se colocar no lugar disso. Não é a mesma coisa de um homem ser cantado na rua, sabe? Você pra conseguir ser colocado num lugar totalmente, você teria que nascer de novo naquele corpo e passar toda a vivência cultural mental de tudo que aquela pessoa já viveu pra chegar naquele canto e levar uma cantada, sabe? É impossível, isso não tem como. Nenhum homem sendo cantado por outro homem é a mesma coisa. É, porque você mais tá próximo ainda, mas ainda é, não é. Mas não, né? Ainda não é a mesma coisa que um cara dando uma cantada assim agressiva, uma cantada mesmo, né? Uma mulher na rua. Cantada agressiva. Vocês já levaram algum tipo de cantada agressiva na rua? Vocês meninos? Fábio, Diego? Não. Nunca tive nada. Vou perguntar pra Fabiano, porque com certeza não é Fabiano, você já... Não. Não, mas eu sempre ando com... É, uma vez eu vi uma coisa muito engraçada, a menina falando que é pra fazer o dentinho. Sabe quando você coloca o lábio assim pra dentro e fica grudada na gengiva? Meu, ninguém mexe, dá super certo. O pessoal te olha meio estranho assim. Eu pensei, deu certo. Fica a dica aí pras meninas. Fica a dica. Dentinho, gente. A outra coisa que eu acho bizarríssima, cara, é que eu já vi casos também, acho que todo mundo já deve ter visto algo do tipo, de às vezes o cara dá uma cantada na menina, sei lá, e depois vê o namorado, o cara pede desculpa pro namorado e não pra menina, sabe? Caraca, é verdade, né? Isso é muito doido, cara. Como assim você vai pedir desculpa pro cara e não pra menina? Mas vocês viram aquela pegadinha que era do Zé Pequeno? Ele chegava na mulher, os caras chegavam na mulher, e teve um que ele falou assim, ó, vamos pro motel? A menina no ponto de ônibus. Aí as meninas começaram a defender ela e o cara indo pra cima dela. Ele só parou quando o Zé Pequeno chegou. Quer dizer, nem se a gente se defender, a gente consegue saber a proteção que precisa, assim. Não, não que precisa, assim. Mas né? Como é que era esse negócio? O respeito que precisa. Ah, a menina, ela tava com uma calça jeans e blusa, assim, normal, assim. Uhum. E aí ela chegava nos lugares, meu, os caras, teve um que ela no tava trem, né, também, né? No trem e no bar, eu lembro do bar, o cara passou, ele voltou e entrou no bar só pra falar com ela. Eu vi isso. E aí ficou, sabe, chavecando, ah, você tem namorado, não sei do que lá. E aí apareceu o Zé Pequeno. E ele, sai daqui, falava um monte de palavrão e o pessoal saia correndo. Mas era o ator mesmo? Era o ator. É corridinho agora, né? Não, fora esses abusos que tem nos ônibus. Cara, vocês lembram do caso daquela mulher que o cara gozou nela no ônibus? Gente, que isso. Né? Que absurdo, cara, eu não consigo imaginar isso. Nossa, é inconcebível, velho. E o cara... se safou, tipo, ficou por isso mesmo, entendeu? Teve mais de um e caso. A culpa é da menina, né? Tava andando calça apertada, tava se roçando também no cara. Velho, olha o nível de doença mental desse cara, velho. Cara, meu Deus, um ônibus. É, então, aí que mais uma vez, eu não gosto de falar que isso é doença, cara. Porque a partir do momento que você vê que muita gente faz isso, isso não é doença, cara. Isso é a sociedade, que é assim, cara, sabe? Teve um Nerdcast antigo aí sobre nazismo, que aí eu acho que o Alexandre abriu o programa falando, não tem essa de anticristo não, tá? Que qualquer, qual era o é ser humano, né? É gente. Queria dizer, cara, Hitler era gente, cara, sabe? É gente. Isso. É. Porque quando você chama um cara de anticristo, o cara é o demônio, não sei o que lá, parece que tá demonizando. Eu não gosto nem de quando o pessoal fala, quando aparece algum estuprador e fala, é um monstro. Cara, não é, se você fala isso, o pessoal já acha que você tá defendendo bandido, defendendo estuprador. Também não é por aí. O que eu tô querendo dizer é quando você fala que o cara é um monstro, parece que ele tá parte da sociedade. Não, cara, esse cara tá dentro. Esse cara, às vezes, pode ser da sua família e você não sabe, sabe? Então, não fala que o cara é um monstro. O cara é um cara que tá aí. E ele, que só, às vezes, dá oportunidade, esse monstro aparece, sabe? Então, não sei. Tira não, o peso da responsabilidade do cara pra colocar, tipo, é o demônio, é o monstro, é o capeta. Uhum. Não, cara, o cara é humano. E ele tem que pagar por isso. Eu tava pensando no negócio de comportamento de manada. Esse negócio aí da greve dos caminhoneiros, faltou gasolina em tudo quanto é lugar, né? E aí a gente conhece uma pessoa que ele tem posto de gasolina aqui no bairro. E aí o que aconteceu? Acabou a gasolina, a mulher foi lá no posto dele e perguntou se tinha gasolina. Aí o frentista falou assim, não tem. Só que ela viu o dono do posto enchendo o carro dele com um galão. Porque ele tinha pedido pro frentista dele reservar. E aí ela começou a colocar no Facebook que o cara molhou a mão do frentista, acusando. E aí o pessoal começou a falar que ia boicotar o posto, ia prejudicar pra caramba ele. Daí ele fez um post enorme no Facebook xingando a mulher, falando que não era isso, que o cara, ele tem instrução pra falar que quando o dono do posto tá lá, não é pra falar que ele tá lá, entendeu? Faz sentido. Mas errado, né, também a mulher chegar aí numa conclusão dessa. Elas não se tocaram a proporção de um post no Facebook, que pode acontecer, né? Como tomou lá, o pessoal falou do WhatsApp, foi, alguém falou do WhatsApp do casal, que foi foi acusado de raptar menina, apanharam pra caramba aquele povo lá. Qual que foi esse? Você não lembra dessa história que rolou? Eu lembro de uma que foi em Guarujá, que a menina, eles foi disseminado lá um boato de que a moça lá fazia magia negra, raptava crianças, e ela foi linchada e morta, né? É, foi uns 3 anos isso. Ah, cara, sim, sim. Foi no Guarujá. É muito louco. Teve demais, mais de um caso desse daí. É. Que vai direto com aquele negócio lá do post do Luciano Pires, né? Teve outro caso também, não sei se vocês lembram de uma imagem de uma mãe e uma filha, aí disseram que a mãe tava casando com a filha, era uma imagem de uma senhora negra e a filha dela. Aí começaram a espalhar essa fake news, eu sei que a foto era de uma galera dos Estados Unidos, que não tinha nada a ver, a mulher foi super reprimida, não sei, que deu uma polêmica na época também, foi bem... Uma parada dessa que a gente até já comentou antes, que eu lembrei de relação a esse negócio de comportamento de manada, é aquilo lá daquela galera lá que fica pedindo intervenção militar, né? Eu não falo intervenção, não. Eu falo que é golpe mesmo. E você vê como aquele mito do brasileiro cai por terra, né? Primeiro, quando você pede uma coisa dessa, você tá claramente dizendo que você não quer participar das decisões. Você quer que venha alguém, um deus ex machina, e resolva tudo pra você. E segundo... Mas é isso mesmo. É isso mesmo. E segundo... Alguém vai pôr ordem, sabe? Eu não vou... Eu não quero me meter com isso, mas quero que alguém resolva pra mim. E a segunda questão é a seguinte, você vê como o brasileiro, ele preza por resolver as coisas através da violência, da brutalidade, não é? E você pedir que exista uma intervenção, um golpe militar, é você querer resolver as coisas pela bruta força, cara. E o brasileiro, ele é essencialmente violento. Agora, é engraçado você ver todo esse movimento aí pra pedir a volta da ditadura, né? Até compartilhei um vídeo esses dias aí do depoimento, você até comentou, não foi, Fábio? Foi, tem essa questão do revisionismo histórico, né, que é conveniente. Uhum. Dado o momento político do país, né? E muita gente cai nessa falácia. Então, é muito doido isso, velho. Que eu vejo assim que talvez, não sei se... Eu também não realmente não manjo pra saber se é esse o caso. Mas eu imagino que a história brasileira não fez um bom trabalho em demonstrar a importância de a gente saber por que isso não pode voltar, né? É diferente do que a gente vê tanto assim lá na Alemanha, que... Na Argentina também. Nazismo é uma parada que, tipo, você tem que tomar até cuidado em falar sobre o nazismo lá, porque é um terror aquilo, né, cara? Tem os museus, tem lá os campos de concentração que você pode visitar, mostrando tudo o que foi a parada, pra você nunca negar. Eles fazem mesmo questão... Assim, de estar sempre martelando isso na cabeça das pessoas. Uhum. Pelo menos na Alemanha. E eu vejo que no Brasil isso, pelo jeito, não foi feito um bom trabalho, né, cara? Não. E eu acho que a gente precisa compartilhar o máximo que der, porque tem muita gente que eu acho que realmente é pura... não sei se é a galera da Terra Plana, sabe? Que realmente tá em outra vibe, tá outra sintonia na cabeça da pessoa e ela não consegue notar a parada. Aí eu também já ouvi falar que... podcast, não sei se foi bilheteria, falando sobre... Que tinha uma garota lá falando que a... Tava falando da história da TV, né? Dizendo que a TV brasileira foi muito maltratada, assim, em questão de história. Foi até falando, tava até comentando sobre o documentário, o Wide Wide Country lá, sabe, Fábio? Uhum. Que diz que é uma das coisas fodas do Wide Wide Country, que tem muita reportagem da época, muita entrevista, gravação, né? De vários talk shows que as pessoas iam lá participar falando sobre o assunto. Isso é impressionante no documentário. Você vê muito, muito conteúdo daquela época, dos anos 80, né? É uma edição primorosa nesse documentário. Não, é muito bom mesmo. E você realmente sente, parece que você viajou no tempo, né? Com tudo aquilo ali que você tá vendo. E lá no bilheteria, o Teixeira tava até comentando que diz que talvez uma história dessa acontecendo no Brasil, a gente não ia conseguir retratar, justamente porque tem muito incêndio nas emissoras. Teve, às vezes tinham as reportagens, tinham que gravar uma por cima da outra, porque não tinha fita suficiente, sabe? Nossa. Então a gente vai perdendo muito da nossa história recente, até, se for ver, né? Por conta disso, né? De forma proposital, algumas vezes, né? É, eu já não sei, mas eu não duvidaria. Mas falaram, né, que a MTV, todos aqueles programas, tá tudo lá jogado. Ah, eu já vi isso daí também, mais, né? Tipo, pegando poeira em algum depósito lá, né? Eu já vi um papo desse. É um desprezo muito grande com a nossa memória, né, cara? Ou seja, pode se acontecer uma parada até recente, pelo menos agora tem internet, né? Mas por isso que eu não duvido que é por isso que tem tanta gente que fica idolatrando ditadura, falando que a época era boa, que só era só bandido que se lascava nessa história, sei lá. Mas eu acho que, sabe qual que é, tipo, o problema? blog brasileiro, ele não faz igual... Quem é que tava falando que foi lá... Você, né, que foi lá procurar no Google e aí você respondeu pro cara... Ah, não, não fica replicando, sabe? Fica nessa militância online de um compartilhar do outro e não verificar os fatos. E aí você acaba compartilhando esse tipo de merda. É isso que e acontece. E até quando você compartilha algo que é até verossímil, eu até entendo. Não, não é o ideal, é lógico, né? Mas eu até entendo. Mas, por exemplo, eu vi outro caso, também, eu também mandei pro Fábio na época, que teve lá o caso daquela mulher... que acho que era policial, né, que veio um bandido, foi assaltar uma galera que tava na porta da escola, aí tem até filmagem disso, né, aí a mulher era policial, tava lá no meio. Sim. Isso, aí ela saca a arma e atira no cara, né. Aí eu vi um amigo nosso compartilhando, dizendo, será que o crime não compensa mesmo? Veja bem, a família desse cara aí que morreu agora vai ter uma pensão do estado de R$3.500 por mês, isso é um absurdo. Eu pensei, cara, é absurdo demais, você não vai nem questionar, sabe? Cara, se joga isso no Google, você não precisa nem entrar nesse site, que já cai direto, sabe? Já cai de boatos. É, já cai direto, boatos.org, aos fatos, sei lá. Eu até comentei lá, pô, pelo menos quando eu entrei no post desse cara, tinha outras pessoas falando, não, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Eu vi outras pessoas falando. Aí ele até respondeu, eu até suspeitei que era mentira, né? Mas coisa desse tipo pode acontecer. Cara, não é assim que funciona. Pô, se você... Eu até respondi, né? Se você... viu que é mentira, deleta isso, porque eu já vi que já tinha gente compartilhando, sabe? Ó, já tem gente que compartilha, não vai nem ler os comentários, já vai compartilhar, sabe? Então, eu acho que é sensato se deletar. E esse cara, pelo menos, deletou, sabe? Diferente do outro lá, que só deletou meu comentário, né? É, ficou putinho, né? Mas é aquilo, eu tava falando contigo, né, Diego? Uns meses atrás eu fui no evento no Museu da Manhã, aqui no Rio, que é lá perto do meu trabalho, que foi sobre iniciativas brasileiras pra combater fake news. E tem umas coisas interessantes, né? Tava o pessoal lá do Aos Fatos, né? E eles apresentaram como é que é o passo a passo para eles fazerem a checagem de fatos, né? É infalível? Não é. Mas é uma coisa que a probabilidade de você estar compartilhando algo mais ou menos parecido com a verdade é maior se você levar em conta o que eles fazem. E tem também uma outra iniciativa de um pessoal do startup que eles desenvolveram um software chamado Stilling, né? Fazendo a propaganda aí, né? Que esse software serve para várias coisas, entre outras, ele serve para identificar quais são os temas que estão bombando, entre aspas, assim, na rede, né? Então, por exemplo, se ele detecta que o tema, a expressão, sei lá, Marielle é casada com traficante, né? Isso aqui tá crescendo muito, como, por exemplo, você consegue ver isso no mapa de calor. Eles pegam essa informação, jogam, por exemplo, o pessoal do Aos Fatos, e o pessoal do Aos Fatos vai investigar isso, por exemplo. E aí, né, eu acho que cabe a nós, né, principalmente nesse período de eleição que tá chegando aí, que vai ser bizarro, vai ser horrendo, né, esse período eleitoral. Ai, vai ser um saco. O que vai ter de fake news nessa eleição? O que vai ter de fake news é tentar não compartilhar esse tipo de coisa, e se a gente viver compartilhando, ir num site desse, no E-Farsas ou Aos Fatos, que fazem essa checagem, e pegar a reportagem e dizer, isso aqui é fake, cara, não compartilha, tá aqui a reportagem. Obviamente, a coisa tá tão complicada que a maioria das pessoas vai fazer como esse amigo do Diego aí, não vai acreditar, não vai ligar, mas se... A gente parece que é conveniente, né, aquela fake, às vezes, sei lá. É conveniente, e esse tipo de compartilhamento de fake news é conveniente pra muita gente. Muita gente vai ganhar dinheiro e vai ganhar voto com isso aí, né, que é mesmo é que o circo pegue fogo. Então, acho que a gente tem que, mesmo que a maioria das pessoas não aceite, né, esse tipo de prática de você mostrar, tá errado, se um ou outro, né, entender aquilo e ver que tá errando, ou perceber que tem que ter mais cuidado, divulgar informações, eu acho que já é válido, sabe? E o mais interessante, que nesses dois casos que eu falei, né, tanto do caso da Marielle, como esse do cara lá que morreu lá, pela mulher lá, foram coisas de realmente, cara, sei lá, 20 segundos pra eu achar, sabe? É muito rápido. Não precisa de nenhum... Eu achava que realmente eu precisaria pesquisar no, sei lá, no UOL, no G1, essas coisas pra pesquisar. Não, você joga no Google, geralmente, muitas vezes, você já cai em nenhum desses sites do... Você sabe mais sites, Fábio? Tem o Aos Fatos, tem o E-Farsas, tem o Watson.org. Lupa também, né? É. Eu não sei, é Lupa o nome? Eu não lembro o nome todo dele. Eu não sei agora. Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto até um post no G1 elencando, acho que uns 5 desses. Agência Lupa. Como? Agência Lupa. Agência Lupa, né, também. Uhum. Vamos ver se eu acho uma lista aí desses confiáveis, que também sempre cai no sempre pode ter também o perigo de ter um site desses fake, né, cara, que é o meta fake, né. Isso é o mais perigoso. Esses são confiáveis, pelo menos. Se eu não me engano, o Facebook ia adicionar uma função que ia detectar fake news, se eu não me engano, parece que sim. Vai botar um robô daquele que respondeu pra mim, né? Um daqueles robôs maravilhosos. Procure alguém, Diego. Diego, bullying existe, é verdade. Eu lembro que tu falou desse caso aí do policial, eu lembro que eu compartilhei uma reportagem falando sobre, comparando, né, a atitude dos policiais no Brasil com os policiais americanos, ou mesmo os policiais da Inglaterra, o quanto eles evitam, né, usar as armas o máximo possível para render um bandido ou quem lá que seja. Aí fazia o comparativo, tipo, em tanto segundo ela pegou a arma e atirou no bandido. Outro policial americano negociou, imobilizou e não precisou usar arma, tipo, isso em vários casos. Aí foi uma enxurrada de comentários da galera que... Porque tem uma galera que defende policial que, tipo, um herói nacional, né? Tem uma galera fortíssima, empenhada em defender a categoria deles. E eu apaguei o post depois de um tempo, porque já tava inconcebível, sabe? Tanta baboseira que o pessoal tava compartilhando. Eu fico até com medo de compartilhar essas coisas, justamente porque muitas vezes dessas coisas que a gente compartilha não tem fonte, né? Isso. A gente não sabe. Às vezes o cara pega lá uma lista de casos, sei lá, da polícia brasileira fazendo merda, ou o contrário, né? E caso de a polícia de outro país fazendo merda, ou o contrário, pra comparar, a polícia de lá é melhor, a daqui é melhor. Aí, cara, você não tem fonte, você não tem como nem estabelecer um ponto, né? É que nem teve um cara lá da minha timeline também, eu acho até que ele escuta o Gaveta Estático, já escutou, não sei. Mas, enfim, foi na época do Pantera Negra, ele colocou, olha só, agora temos, ironicamente, né, temos um herói negro, aí ele, olha só aqui, aí o cara listou, né, Spawn, é o Lanterna Verde, lá, não sei o que lá, Blade. Eu lembro disso. Ah, é como se fosse, como dizendo assim, olha só quantos heróis negros já tinha antes, vocês não sabem. Aí eu simplesmente peguei, assim, uma imagem lá, tem várias dessas imagens, na verdade, você colocar lá Marvel Heroes, por exemplo, né? Botar no Google, vai aparecer lá algumas imagens, aqueles posters, assim, que mostra, sei lá, uns 100, 200 heróis da Marvel. Eu disse, cara, olha essa imagem. Olha essa imagem. Tem mais personagens com a pele azul do que com a pele negra. Então, porra, não pele azul. Falar, sabe? Eu lembro de um cara que compartilhou, tipo assim, parem de dizer que Pantera Negra é um filme com mensagem política, é só mais um filme de herói, não é um movimento político, não sei o que. Meu Deus do céu. O fato de ter virado um movimento político já indica, se a discussão existe, já indica, já, né? Já indica, justamente. Alguma coisa. E está incomodando ele de uma forma que... Isso aí não lembra um pouco desse movimento aí, tá tendo Copa e o Brasil tá, sei lá, afundando, e aí de repente todo mundo quer resolver tudo na Copa, né? Passou a reforma trabalhista, passou o negócio lá da PEC que congela... Teve aí, quase passou o negócio da aposentadoria, e aí, de repente, na Copa eles querem resolver tudo. Aí vocês estavam onde que não tava tendo Copa e vocês não reclamaram disso? É igualzinho, sabe? Espera ter um negócio pra falar alguma coisa, mas na verdade tá na internet militando online. Eu sempre falo militância online. Aí você vai ver na rua, não tá fazendo nada. Teve uma vez, lembra na reeleição da Dilma? Eu não sei se aconteceu com você. Meu, teve um quebra, assim, amigo, tipo, xingando, sabe? Eu achava errado as coisas que estavam acontecendo. E aí eu postei assim. Vocês ficam falando que, como que a Dilma foi reeleita, mas vocês reelegeram o Geraldo Alckmin, sabe? Vocês não sabem nem escolher o governador do seu estado. Como é que vocês querem ficar reclamando do presidente do seu país? Meu, teve um professor que ficou bravo comigo. O que falta é essência, né? É tipo a vida das redes sociais, né? O que você tem ali é uma fachada, mas por trás você não tem conteúdo, não tem um lastro, né? Eu não entendo qual é o... pelo que você falou aí, eu entendo que você mora em São Paulo, né? Não sei se na capital ou no interior. Eu não entendo paulista, o paulistano, ele tem uma síndrome de Estocolmo, né, com PSDB. Então, não sei como é que... Como é bem que funcionam as coisas aí. E tá na moda, assim. Assim, eu não... não eu sempre fui bem neutra, sabe? Eu nunca tive essa coisa política, nem entendo muito. Isentona, isentona. Isentona. Já fui chamado assim também. Eu não vou nem falar que é bom pra mim. Eu sei o que é bom pra mim, entendeu? Eu sei, assim, eu tenho essa ciência de qual governo tava no poder quando tava bem aqui, sabe? Financeiramente, as coisas. Uhum. E tá uma raiva de um partido só, assim, eu não tô falando que não é culpa, né? Que não fez coisa errada. Todos fizeram, só que pegou pra Cristo um, né? Uhum. Mas isso é mais uma vez é a coisa da influência, e principalmente de redes sociais, né? É muito fácil você direcionar a opinião pra o que você quer. É muito fácil. Principalmente no país que não é o nosso, né? Que, porra, as pessoas que estudaram com você são semi-analfabetas, né? Como você descobre, né? Manipular informações em massa em redes sociais não é uma coisa nova, né? Porque não é uma coisa nova. Ainda teve aquela polêmica lá do Facebook ter vazado o database do Facebook em prol de manobras políticas. Isso deu uma polêmica incrível, né? Principalmente relacionada ao Trump. Diz que o Trump usou muito disso no Twitter, né? Da influência das mídias no Twitter. Agora, eu não sei até onde isso é verdade, o que é mito. Cara, hoje, veja só, os caras... Isso vai acontecer nessa eleição. Digamos que um candidato fala o seguinte: eu apoio a legalização da maconha. Eles conseguem, usando essas técnicas de machine learning, de big data, fazer com que o Diego é a favor dessa coisa. Ele só receba coisa a favor da legalização. E, por exemplo, a Fabiana, que é totalmente contra, só vê coisa, né, do mesmo candidato como se ele fosse contra, entendeu? Uhum. Inclusive, pode falar. Inclusive, acessando o site do cara. O Diego vai ser redirecionado para uma parte, Fabiana vai ser redirecionada para outra, e ele acaba conquistando esses dois espectros aí do político, né? O que eu vi que aconteceu lá na eleição do Trump, foi um podcast, se foi no Mamilos, foi no NBW, sei lá. Vocês estão comentando que na eleição do Trump, foi com as fake news, né? O cara chegava assim e falava... O cara, ele ia falar da Hillary, aí soltava uma fake news falando alguma coisa... Ah, sei lá, ela vai... Pô, agora não vai vir nada na minha cabeça, mas sei lá, digamos que pra pessoas que eram totalmente contra tipo isso, é um cara que, sei lá, o cara é muito religioso e ia receber essa fake news, sabe? Tipo isso. O redneck lá, né, vê isso, né? Aham. Uhum. Cada pauta lá, se o cara era totalmente contra, ele ia receber fake news direcionando a Hillary pra fazer aquela coisa que o cara é contra, sabe? E isso serve pros dois lados, né? Serve tanto pra a proposta do cara, sabe? Porque o fake news do adversário. Fake news funciona justamente com esse nicho de pessoas que não vai atrás da informação, né? Que acha que tá ali na frente dele é a verdade absoluta. Então, que é a maioria, né? Mas uma vez, eu sempre falo, cara, a gente não tá totalmente livre, sabe? Pode ser que se... Não. É o que eu falo. Quando eu me impressiono quando um cara recebe uma fake news, que nem o que eu comentei, da família do assaltante lá, vai ganhar R$3.500 por mês. Porra, mas a gente também pode cair em uma coisa que às vezes aparece verossímil e na hora lá você acaba compartilhando, sabe? Uhum. Então, não sei, a gente pode cair na fase disso também, sabe? Algumas vezes, eu mesmo já compartilhei coisas que não eram... Depois você vê que não é verdade aqui. Mas aí é o caso da gente ir refinando o nosso... Sim, com certeza. Mas é que do mesmo jeito que a gente vai refinando, a galera também vai tentando refinar pra enganar, sabe? Eu acho que todo mundo já foi vítima de um fake news, eu já compartilhei, mas é tipo... Vocês lembram de uma fake news que tava falando que os russos treinaram os golfinhos e aí eles conseguiam sair da água, usava metralhadora, vocês lembram? Então, né, cara? É plausível, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não, mas espera, eu tava tendo aula. Aí a mulher, a professora, ela falou, gente, vocês viram isso? E ela começou a falar do jeito tão enfático na aula que todo mundo meio que acreditou. Aí deu 5 minutos no povo do... Professora, é mentira isso, sabe? Mas do jeito que ela tava falando, eu tava acreditando que os golfinhos estavam pulando com metralhadora na água. E é uma coisa muito absurda. É, né? Todo felizinho, né?